Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, pastor Lincoln Galvão e pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo, o espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações, a sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Estamos aqui falando do amor de Deus, da graça do Senhor Jesus. Você que está ouvindo esse programa se chama Programa Caminho Santo. Você pode ouvir várias pregações nossas, ou mesmo recapitular algum dos nossos programas no site www.pregaçõesevangelicas.com.br. Estamos chegando à marca de 800 programas. São 4 anos e pouco de programas, e nós temos ficado juntos aqui com vários ouvintes. Tem algumas emissoras que nos acompanham desde o início, nesses 4 anos. Isto é um milagre, isso é uma bênção de Deus. É algo realmente extraordinário que o Senhor tem feito, porque o Senhor viu que era um desejo do meu coração, do pastor Hélder, de sempre falar da palavra de Deus. Eu tinha colocado num dos alvos que eu tenho, um caderno em que eu coloco alvos, eu coloquei lá: eu quero pregar a palavra de Deus todos os dias. E eu não tenho uma formação teológica, eu não fiz um seminário, não passei lá os 4 anos como pastor Hélder, mas eu tinha no meu coração o desejo de falar da palavra de Deus. Era algo que brotou no meu coração e eu tinha esse desejo. E Deus, pela sua misericórdia, pela sua bondade, Ele tem realizado esse meu sonho através desse programa. E estou muito grato a Deus, e Deus é muito bom. Quero deixar para você 1 Crônicas, capítulo 11, verso 9. E ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Assim como Deus foi com Davi, Deus pode ser comigo e com você. Por que que Deus era com Davi? Porque Davi constantemente ele procurava o quê? Honrar ao Senhor. E a Bíblia diz em 1 Samuel 2:30: eu honro os que me honram. Quando você honrar a Deus, Deus vai te honrar. Quando você decidir, eu vou viver pensando em Deus, Deus vai vir em teu favor e vai lutar as tuas causas. Nós vamos orar agora com o pastor Hélder. Desde já, receba a bênção de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Grande, santo e majestoso seja o nome de Deus. Vamos orar, meus queridos. Pai, nós nos colocamos diante do teu altar. Solicitamos e rogamos que o teu Espírito se manifeste graciosamente e poderosamente nas nossas vidas. Pai, nós colocamos aqueles que nos ouvem neste momento, homens, mulheres, jovens, anciões, que o Senhor derrame ricas e majestosas bênçãos, que cada um possa ser inundado do Teu Espírito, saciado na Tua presença, fortalecido na esperança que o Senhor é aquele que não nos prova além das nossas forças. Então, Deus, dê o escape necessário, dê a compreensão adequada, Pai, que lutas e tribulações passam, mas a Tua palavra permanece para sempre. E o Senhor nos chama, Pai, para vivermos uma vida reta, santa, temente ao Senhor, fazendo a Tua vontade em todo o tempo, o tempo todo, sendo fiel a Ti de uma maneira grande, majestosa e maravilhosa. Nós te pedimos então, Pai, que o Senhor venha inundar o nosso ser, dando discernimento, força e refrigério para cada um que nos ouve, e que o Senhor continue iluminando os corações, trazendo fé, esperança e convicção para a glória e honra do teu nome. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nosso desejo, Senhor, é ir além. Nós queremos ir além, Senhor, além de nós mesmos, além das nossas limitações. Queremos ir além do véu, conhecer a Tua santidade, Senhor. Leva-nos além. apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me, leva-me e derramar meu ser. Leva-me além de mim mesmo, Deus. Leva-me além das distorções do meu caráter, Deus. Senhor, leva-me além, Deus. Leva-me além das minhas limitações. Leva-me além das minhas vontades, dos meus desejos, dos meus planos, Senhor. Os meus planos comparados aos teus são pequenos demais. Eu quero trilhar os teus caminhos, Senhor, porque eles são mais altos do que os meus. Leva-me pelos teus caminhos, Senhor. Guia-me pelas tuas veredas, Deus. Leva-me, Senhor, eu andarei pelos teus caminhos. Leva-me, Senhor, mais de ti, mais de ti, menos de mim, Senhor, e que diminua eu, mais de ti, Senhor. De ti, Senhor, e que diminua eu, mais de ti, mais de ti. Quero ir além. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, santo seja o nome dele. Nós recebemos aqui o e-mail hoje da Cleide de Unaí e diz: paz, pastor, por que passamos por tantas provas para recebermos as vitórias? Essa é uma boa pergunta, minha querida. Existem muitas explicações. Nós passamos por muitas provações fruto do nosso pecado. Nós passamos por muitas provações porque Deus quer fortalecer a nossa fé. Veja, por exemplo, que em Romanos, no capítulo 5, no verso 3, ele diz: nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, ele está dizendo que nós temos que nos alegrar nas tribulações, nas provações, minha amada. Não porque a tribulação a gente tem prazer na dor, na luta, não. Mas o que a tribulação vai gerar e produzir na nossa vida. A palavra diz que a tribulação produz perseverança, claro. Diante da dor você tem que se fortalecer, se firmar, persistir, insistir. Essa perseverança vai te produzir um caráter aprovado. Esse caráter aprovado significa então ser transformado à medida que você vai labutando, trabalhando, sendo fiel ao Senhor, e Deus então vai lapidando, vai expurgando, vai fazendo coisas maravilhosas e extraordinárias na nossa vida. E nisso vem uma esperança. Uma esperança que anda junto com a fé. Uma esperança de uma certeza que Deus está conosco. Uma esperança que não confunde, porque não vem segundo os nossos desejos, nem os desejos da carne, mas segundo a vontade do Senhor. Essa esperança não confunde, porque Deus derrama um amor nos nossos corações. Que coisa linda. Ele começa falando de você se alegrar na tribulação, e essa tribulação vai desembocar no amor. Então, na dor, Deus se revela mais. Em todo tempo amo o amigo, mas na angústia se faz o irmão. Então, quando você passa por tribulações e provas, Deus vai te dar grandes refrigérios, grande poder, e você será surpreendida com a presença majestosa, gloriosa deste Deus que te ama profundamente. Deus te abençoe, Cleide, e a todos que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora, Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, nós estamos terminando uma pregação que nós começamos falando sobre casamentos abençoados. Aquelas 6 talhas que Jesus disse, enchei até a tampa, e assim foi cheia. Eu falei da talha do seu casamento a respeito de Deus, a primeira talha. A segunda, a comunicação. A terceira, a tolerância e perdão. A quarta, respeito. A quinta, carinho e afeto. E eu estou colocando o nome da 6ª talha de vida comum do lar. O que é a vida comum do lar? É as situações que ocorrem no dia a dia, situações em que o casal tem que decidir, situações em que você vê o gás, vê com relação à compra da despensa, a compra de roupa, porque a Bíblia diz aqui, 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. Tolerância. Amados, uma coisa que você tem que entender, que a vida comum do lar e essa tolerância, ela passa por onde? Pelas compras que a sua mulher vai fazer. Você tem que entender que a Bíblia já deixa registrado aqui que a mulher, ela é algo especial. Ela é algo que Deus tem cuidado nos mínimos detalhes para com ela. Por quê? Porque está escrito aqui no livro de Ezequiel, capítulo 16, a partir do verso 10. Porque quando Deus foi criar a mulher, ele diz que fez vir um pesado sono sobre Adão. Por que isso acontece? Alguns pastores falam que é para o homem não dar pitaco, para o homem não querer ali influenciar. Por quê? Porque muitas vezes, meus amados, o nosso conselho, o jeito que nós olhamos, nós somos muito o quê? Muito racionais, queremos as coisas ali certinho, gastar o mínimo possível. Homem não gosta de despesa, mas mulher está na essência dela. Olha o que está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 16, a partir do verso 10. Também te vesti de roupas bordadas. Veja como as mulheres gostam de roupas bordadas. Te calcei com couro da melhor qualidade. Amados, mulher, ela gosta de sapato desde criancinha. Tem mulheres que compram sapatos assim, é uma necessidade que está na alma dela. Mas a Bíblia fala aqui, te calcei com couro da melhor qualidade, te cingi de linho fino, te cobri de seda, também te adornei com enfeites e te pus bracelete nas mãos e colar à roda do teu pescoço. Está na essência da mulher gostar de enfeites, gosta de pulseira, gosta de anéis, ela gosta desse tipo de coisa. Coloquei-te um pendente no nariz e arrecadas nas orelhas. Quantas vezes a mulher está ali, se veste, coloca o sapato, mas se não tiver um brinco, parece, não estou vestida. É assim que funciona. Coloquei-te um pendente no nariz e arrecada nas orelhas, linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro, de prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados, nutriste de flor de farinha, de mel, de azeite, eras formosa em extremo e chegastes a ser rainha. É assim, meus amados, que você tem que entender que a mulher deve ser ornada, enfeitada. Por quê? Porque Deus fez ela para ser rainha. A palavra de Deus diz que a esposa é a coroa do marido. É o quê? É o que vai fazer com que você seja valorizado, seja respeitado. Toda mulher bonita, toda mulher nobre, saiba, o seu marido é honrado, o seu marido é valorizado. As pessoas olham, puxa, esse camarada aí é uma bênção. Então, valorize a sua esposa e não fique você irritado com isso. É da essência da mulher. Agora, você, mulher, vigia na terra, porque se o seu marido não tem o salário para te fazer tudo isso aqui, não fica exigindo dele o que ele não pode, para ele viver estressado, para ele viver no cheque especial, o cartão de crédito estourado. tem misericórdia. Você tem que ter o quê? A vida comum do lar. Você tem que também ter o discernimento de que o seu marido, ele foi criado desde pequenininho para quê? Para ser o vencedor. Quando ele jogava ali bolinha de gude, qual era o objetivo? Ele ganhar dos amiguinhos e levar para casa o maior número de bolinhas de gude. Aquele bate-bate do bafo ali, que tinha as cartinhas, as cartinhas, às vezes, de jogo de futebol, ou de qualquer outra coisinha ali que tinha naquelas cartas, ele fazia aquele bafo ali, bate-bate, ele queria pegar todas as cartinhas dos colegas. Soltar a pipa, ele queria cortar a pipa do coleguinha ali. Por quê? Porque ele queria sair como vitorioso. Então, se você quer que o seu marido, às vezes, compre um gás ou compre alguma coisa, não vire para ele e fale assim: compra gás, paga a conta. Não, use de sabedoria. Valorize o seu marido, colocando como se ele fosse ali o bonzão, o grandão, o ricão, e fala assim: amor, você é nosso provedor, louvado seja Deus por isso. Você pode comprar aquilo ali? Amada, quando você valorizou o seu marido, meu amor, você é maravilhoso, você é o nosso provedor, glória a Deus. Ele vai ali, posso. Mesmo que ele não possa, ele vai trabalhar mais, ele vai achar um jeito de ganhar mais dinheiro. Para quê? Para que a sua vida seja abençoada. Não murmure, não estrague a leveza do seu casamento. A murmuração, ela polui. A alegria, ela é remédio. Então seja leve, seja você uma pessoa em que você vai confiar em Deus. Por quê? Porque casamento é lugar de milagre de Deus. O seu casamento vai ser um lugar de milagre de Deus. Em nome de Jesus, que você tenha essa vida abençoada, tire a individualidade da sua vida. Não é a sua Coca-Cola, não é o seu suco, não é o seu pudim, é tudo em conjunto. Amém? Que Deus te abençoe, tenha você casamentos abençoados, fiquem na paz do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Meu amado, minha amada ouvinte, veja o que a palavra do nosso Senhor diz. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Está em Mateus capítulo 15, verso 21. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu e foi enviado apenas as ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Aquela mulher tinha um pedido certo. Ela clamava pela sua filha, que estava terrivelmente endemoniada. A Bíblia diz: não recebeis porque pedis mal, pedi para os seus próprios prazeres. Não era o caso desta mulher. Era um pedido nobre, genuíno, puro, verdadeiro, certo, porque ela pedia pela filha. E como se isso fosse pouco, o próprio Deus fala que ele veio para destruir as obras do diabo, usando o apóstolo João para falar isso. Esta mulher tem um pedido certo, mas o Senhor não lhe responde palavra. Os discípulos se tornam agora um canal para impedir a bênção de Deus, porque ele diz: olha, despede essa mulher, Senhor, porque ela vem gritando e atrapalhando a sua agenda, fazendo com que nós não tenhamos paz. E aí então, aquele homem, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele para e não lhe responde palavra. E você pode imaginar, meus queridos, como essa mulher poderia se sentir, mas esta mulher tinha um pedido certo, uma persistência em fé. Porque quem tem fé persiste, quem tem fé insiste, e Deus se revela graciosamente. Mas quando Deus dá a resposta, e você tem que entender que Deus, naquele momento Jesus veio para os seus para os judeus, e os judeus o rejeitaram, para depois Jesus ir alcançar os perdidos da casa de Israel, os perdidos, perdão, fora da casa de Israel, que seriam os judeus, os gentios. Então, naquele momento, Jesus ainda não era chegado ao seu tempo de pregar o Evangelho, a não ser apenas para os judeus. Por isso, ele diz, eu fui enviado apenas a ovelhas perdidas de Israel. Mas aquela mulher tem uma postura de humildade. Diante do não de Deus, primeiro de não responder, de não voltar-se para ela. Quando traz uma resposta duríssima. Aquela mulher se prostra diante do Rei da Glória. Ela ensina que a adoração não é circunstancial. Ela nos mostra que a adoração não é uma troca, não é uma barganha, mas simplesmente um ato de entrega na presença do Todo-Poderoso. E quando ela faz isso, o Senhor ainda continua de uma maneira firme, forte, dizendo: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E a resposta desta mulher nos mostra um pedido certo, uma fé insistente, uma adoração genuína. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela estava dizendo: Deus, qualquer coisa que vier da tua parte está bom para mim. Qualquer coisa que o Senhor me der, eu estou satisfeita, mas tenha misericórdia de mim e, sobretudo, da minha filha. E Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Naquele mesmo instante a filha daquela mulher foi curada, porque ela teve um pedido certo, ela teve uma fé persistente, ela teve uma adoração genuína. Então, Deus teve misericórdia dela, Deus se compadeceu, foi um clamor que alcançou o coração de Deus. Esta mulher nos ensina a importância da humildade. Esta mulher nos ensina a importância de persistirmos. Esta mulher nos ensina a importância de adorarmos a Deus, independente da resposta de Deus. Porque nós não devemos adorar a Deus apenas por aquilo que Ele faz, mas sobretudo por aquilo que Ele é. E viver esta dimensão é viver um evangelho puro e cristalino. Que Deus possa ter misericórdia de nós. Que você possa ter esta postura desta mulher filocenícia, cananeia, e que a glória de Deus se revele de uma maneira profunda, majestosa e gloriosa na sua vida, em nome de Jesus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, obrigado pela tua audiência. O programa está chegando ao fim. Eu quero mandar um abraço a todas as emissoras que transmitem esse nosso programa, do norte ao sul, do leste ao oeste desse nosso Brasil querido. Que Deus possa continuar no decorrer do final desse dia a te abençoar. Lembrando a você, no Salmo 84, verso 11, diz assim: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, e nenhum bem só nega aos que andam retamente. Quando você se aproxima de Deus, quando você decide colocar Deus como prioridade na sua vida, Deus garante para você, Ele vai ser luz, Ele vai ser sol, Ele vai clarear a tua vida de uma maneira que você vai entender e ter a compreensão espiritual das coisas que estão acontecendo. Por que que às vezes vem alguma situação, você vai ter esse discernimento? Porque com clareza você consegue observar aquilo que está vindo e o que está errado na sua vida. Diz ainda que Ele é escudo, Ele te garante proteção, Ele te garante defesa. Quando a Bíblia diz que Abraão estava ali lutando contra os inimigos em Gênesis 15, Deus virou para ele e falou assim: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, aquele que te protege. Então setas, dardos não vão te atingir, não vão te acertar, porque Deus garante para você proteção. E quando ele fala que o Senhor te dá graça e glória, ele vai te dar a proteção dele, o favor dele, e vai fazer com que você seja próspero e abençoado. Louvado seja Deus, e ainda te garante: bem nenhum Senhor sonega aos que andam retamente. O desejo do justo Deus irá cumprir. Louvado seja Deus. Obrigado mais uma vez. Fique na paz do Senhor Jesus. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Caminho Santo. É, meus amados, mais um programa está por findar. Até aqui o Senhor nos guardou e nos trouxe, por isso estamos alegres. Meus amados e minhas amadas, obrigado pelas tuas participações. Eu convido você a ouvir o Culto Brasil, que é gravado na Igreja Presbiteriana em Brasília, na DF-140, quilômetro 6,5, perto do Mônaco. Você que mora em Brasília, vá nos visitar um dia, nossos cultos que nós gravamos é às 19 horas. E você também pode ouvir pelo site, qualquer hora, pregaçõesevangélicas.com.br. Obrigado pela sua participação, pelo seu carinho, e até amanhã, se Deus nos der graça, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação: Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.